A medalha de bronze foi para a brasileira Keila Costa, com um salto de 6 metros e 63. Sara Moreira terminou ontem na 6ª posição, a final dos 3 mil metros. Com o tempo de 8 minutos 55 segundos e 34 centésimos, a vice-campeã europeia foi a melhor portuguesa na prova. Jéssica Augusto terminou em 8ª, um registro de 9.01.71. Sem surpresas, a final teve domínio africano e foi ganha pelo etíope Messert Defar. No lançamento do peso, Marco Fortes foi último classificado na qualificação, com 3 lançamentos nulos. E também na sexta-feira, Bruno Albuquerque foi afastado da final dos 1.500 metros, ao ser 6º na eliminatória. Nas tabelas finais de medalhas e de pontos, os Estados Unidos da América foram os vencedores, sem surpresas, com 8 medalhas de ouro e 165 pontos. No medalheiro, Portugal ficou no 19º posto, graças à prata de Naide Gomes, e em 20º lugar nos pontos, que traduzem classificações do 1º até o 8º. Portugal conseguiu 11 pontos. Futebol, Liga Sagres, um gol solitário de Óscar Cardoso permitiu hoje ao Benfica vencer o Nacional da Madeira por 1-0 e regressar à liderança isolada da Liga Portuguesa de Futebol, distanciou-se novamente do Sporting de Braga. O triunfo de ontem dos Minhotos sobre o Rio Ave, pelo mesmo resultado, colocava pressão sobre os encarnados, que acabaram por responder por um triunfo pela margem mínima, reassumindo assim o primeiro lugar com 58 pontos. Com a vitória na Madeira, as Águias mantêm 3 pontos de vantagem sobre os Bacarenses antes dos dois se encontrarem na Luz na próxima jornada daqui a 2 semanas. O Porto ganhou por 2-1 em Coimbra contra a Académica local, mas da partida de ontem surgiu uma má notícia para os campeões nacionais. Mariano Gonzalez não joga mais esta época. O argentino fez uma ruptura total no ligamento cruzado anterior do joelho direito e já hoje foi confirmado o pior cenário. A temporada acabou para o jogador sul-americano. Resultados então da 23ª jornada. Naval 1º Maio 1, União Leiria 0. Sporting Braga 1, Rio Ave 0. Académica 1, Porto 2. Olhanense 1, Belenenses 3. Leixões 1, Vitória de Setúbal 2. Nacional 0, Benfica 1. Sporting 3, Vitória Guimarães 1. Amanhã às 8:15 entram em campo Paços Ferreira e Marítimo. O Benfica é líder da Liga Sagres, tem 58 pontos, mais 3 que o Braga, que é segundo classificado. Atrás seguem Porto e Sporting. Ainda no rescaldo da Semana Europeia dos Clubes Portugueses, na Liga Europa, o Benfica empatou na quinta-feira contra o Marseille na Luz em jogo da primeira mão dos oitavos de final. Os encarnados estiveram a ganhar até os últimos minutos, com um gol longo confuso de Maxi Pereira aos 76, mas já à entrada para o tempo de compensação, os franceses conseguiram empatar através de Ben Arfa. Adivinha-se, tarefa complicada para o Benfica em Marseille na segunda mão. Tarefa bem complicada teve o Sporting em Madrid, também na quinta, ao conseguir um nulo contra o Atlético local. Os Leões atuaram cerca de uma hora com 10 elementos e terminaram mesmo só com 9 jogadores. Dois empates que se juntam à goleada sofrida pelo Porto em Londres, 5-0 contra o Arsenal, na terça-feira, e consequente eliminação da Liga dos Campeões. O Beira-Mar consolidou hoje a liderança da Liga Vitalis, depois de vencer em casa o Varzim por 3-0 e de beneficiar das derrotas de Oliveirense e Portimonense na 23ª jornada. A grande surpresa surgiu no carregado, com a equipa da casa, a Lanterna Vermelha, a derrotar a turma de Oliveira das Meias, segunda classificada, por 4-1, num encontro em que estavam frente a frente a melhor defesa e o pior ataque. Quem aproveitou a derrota foi o Santa Clara, que subiu ao 3º posto, com os mesmos pontos do Oliveirense, depois de ontem ter derrotado o Portimonense por 3-0. Os avarenses estão ainda mais confortáveis na frente da tabela, depois da meio da semana terem recebido e derrotado o Estoril Praia por 3-1, em jogo atrasado da 21ª jornada. Vamos aos resultados deste fim de semana. Santa Clara 3, Portimonense 0, Carregado 4, Oliveirense 1, Desportivo das Aves 3, Sporting da Covilhã 0, Fremont 2, Desportivo das Chaves 0, Beira-Mar 3, Varzim 0, Trofense 1, Estoril Praia 1, Penafiel 2, Fátima 1, Gil Vicente 1, Feirense 1. O Beira-Mar está na frente em 43 pontos, Oliveirense e Santa Clara têm 39, o Portimonense aparece no 4º lugar com 38 pontos. Futebol internacional. Em Itália, o Inter foi derrotado por 3-1 no terreno do Catania na sexta-feira. Um jogo que teve uma reta final algo caricata. A equipa de Milão esteve na frente do marcador até ao último quarto de hora, permitindo aí o empate. E eis que surge Montari, jogador da formação de José Mourinho. O ganês entrou aos 81 minutos e 20 segundos depois cometeu falta de perigosa e viu o cartão amarelo. Na execução do mesmo livre, o mesmo Montari cortou o remate adversário com o braço, ofereceu uma grande penalidade e o 2-1 ao Catania e foi expulso. Esteve pouco mais de um minuto em campo, tempo suficiente para ver 3 cartões e tocar uma vez na bola com o braço. A Roma empatou a 3 bolas no terreno de um Livorno, mas o AC Milan aproveitou o deslize do Inter. Ganhou em casa ao Kiev com um golo aos 91 minutos, 1-0 o resultado final. Agora o Inter tem apenas um ponto de vantagem sobre os vizinhos e rivais, 59 contra 58. Em Espanha, Barcelona e Real Madrid continuam a proporcionar uma luta renhida pela liderança. Hoje os catalães ganharam em casa ao Valência por 3-0. O Real foi a Valladolid ganhar por 4-1, com Cristiano Ronaldo a abrir caminho para a goleada. São 65 pontos para cada equipa que dividem o primeiro lugar do campeonato. Inglaterra, um bis de Wayne Rooney ajudou hoje o Manchester United a vencer o Fulham por 3-0 e permitiu aos Red Devils recuperar a liderança da prova. Ontem, Arsenal e Chelsea haviam ganho os respectivos jogos contra o City e o West Ham. O Manchester tem 66 pontos, mais 2 que os rivais de Londres, com o Chelsea a ter menos um jogo realizado. Não costumamos viajar até a Alemanha, mas hoje vamos fazê-lo. O jogo de ontem entre o Hertha de Berlim e o Nuremberg, que terminou com a derrota da equipa da capital, ficou marcado pela invasão de adeptos no final do jogo. O golo de Caristeas, quase no final da partida, deu a vitória aos visitantes, o que incentivou os adeptos do Hertha a saltar para dentro do campo para mostrarem a insatisfação com o mau desempenho da equipa de Berlim no campeonato. O relvado foi rapidamente abandonado por jogadores, treinadores e restantes elementos que se refugiaram nos balneários, enquanto os adeptos, alguns armados de barras de ferro, depositavam uma frustração nos bancos e nos painéis publicitários. O Hertha de Berlim continua na última posição da Bundesliga, 5 pontos do penúltimo classificado, o Friburgo. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2 da manhã, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Vanessa e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A seleção nacional de rugby bateu ontem a vizinha Espanha por 33-15. Em mais um jogo do Torneio Europeu das Nações, os Lobos ainda estiveram em desvantagem no início, mas ao intervalo já ganhavam por 27-8. 3 ensaios conseguidos por António Aguilar, João Correia e Frederico Oliveira. Na segunda parte, Portugal abrandou o ritmo e geriu o resultado. Pedro Cabral foi a figura do jogo com 15 pontos. Portugal mantém-se assim no terceiro lugar, posição que oferece uma vaga nos play-offs de acesso ao Mundial do próximo ano. Com os 2 primeiros lugares já entregue a Geórgia e Rússia, o encontro entre Portugal e a Roménia do próximo sábado em Lisboa tem um caráter decisivo para as aspirações lusas. A Portugal basta empatar frente aos romenos para garantir um lugar nos play-offs, uma vez que tem vantagem no confronto direto com os homens de leste. Resultados de ontem, Roménia 22, Geórgia 10, Espanha 15, Portugal 33 e Rússia 48, Alemanha 11. Geórgia e Rússia dividem a liderança do Torneio Europeu das Nações com 24 pontos cada. Portugal aparece logo atrás com 20, a Roménia tem 17 em menos um jogo realizado. Já fora da luta pela qualificação para o Mundial estão Espanha e Alemanha. O Benfica está perto de atingir a final a 4 da Taça de Séries em Hockey Patins. A equipa portuguesa foi ontem em Espanha derrotar o Vila Nova por 2-3 na primeira mão dos quartos de final da prova. Noutro duelo ibérico, a contar para a mesma competição, e também ontem, a Oliveirense recebeu e venceu o Liceu da Corunha por 4-3. Por cá, o Porto continua a patinar para o título, depois de ter ganho ao Benfica por 5-2 a meio da semana no Dragão. O clube nortenho conseguiu ontem um triunfo muito importante e difícil em Viana do Castelo. Bateu a Juventude Viana por 6-3. O Porto está no primeiro lugar com mais 13 pontos que o segundo classificado, embora o Benfica tenha menos uma partida disputada. Vamos aos resultados. Porto Santo 5, Passo de Arcos 3, Física 6, Gopilhares 2, Oeiras 3, Hockey de Braga 7, Valongo 5, Hockey Barcelos 4, Juventude Viana 3, Porto 6, Candelária 2, Espinho 4. Para quarta-feira está reservado o Benfica Oliveirense às 9 da noite. O Porto está na frente, tem 49 pontos, mais 13 que o Benfica, que tem 36, e menos um jogo, como já referimos. A Juventude de Viana continua com 35 pontos, está no terceiro lugar. O Sporting de Espinho adiantou-se este sábado ao Castelo da Maia, no apuramento para a final da Divisão A1 de voleibol. Triunfo por 3-0 no primeiro encontro das meias-finais. O campeão em título venceu o aspirante pelos parciais 25-21, 25-23 e 25-20 e vai tentar garantir a presença na final já no próximo sábado, se vencer o segundo desafio à melhor 3. O Benfica, como se esperava, não teve hoje um jogo fácil, não hoje, contra o Vitória Guimarães, mas conseguiu ganhar também pela margem máxima. Os parciais 25-23, 30-28 e 25-19 colocam os lisboetas na mesma situação do Espinho, a um triunfo da final do campeonato. No Handball 1, o trio da frente ganhou na 20ª jornada. O líder do campeonato, o Porto, bateu em casa o São Bernardo por 29-23, o ABCC, o vencedor do Derby Minhoto contra o Chico Handball, por 25-23, o Benfica sofreu dificuldades inesperadas para derrotar na Luz o Marítimo, ganhou por 27-25. Resultados: Madeira Sade 29, Faf 22, Porto 29, São Bernardo 23, Chico 23, ABC 25, Benfica 27, Marítimo 25, Águas Santas 27, Belenenses 20, Sporting de Horta 22, Sporting 25. O Porto tem 55 pontos, está na frente, seguem-se ABC e Benfica com 48 pontos cada. O Benfica, que soma e segue na Liga Portuguesa de Basquetebol. Hoje ganhou no pavilhão do Iliabum por 81-63. Foi a 15ª vitória em 15 jogos na prova. Nos restantes encontros, destaque claro para a derrota da Alvarense, segunda classificada, no recinto do Sampaense por 68-65. Guimarães e Porto conseguiram vencer as respectivas partidas. Resultados: Cabo Madeira 82, Académica 80, Iliabum 63, Benfica 81, Vitória Guimarães 82, Física 66, Sampaense 68, Alvarense 65, Porto 95, Vagos 67, Barreirense 91, Ginásio 86. Benfica lidera com 30 pontos, mais 2 que o Alvarense, que tem mais um jogo realizado. O Vitória, também com mais uma partida realizada, tem 27 pontos, está no terceiro lugar. A 20ª jornada da 1ª Divisão de Futsal não teve surpresas. Os maiores favoritos venceram os respectivos jogos. O Belenenses, líder da prova, teve o trabalho mais facilitado. Goleou em casa o Vila Verde por 7-0. O Sporting ganhou fora, no Olivais, por 4-2, numa partida que já se adivinhava difícil. Na Luz, o campeão Benfica bateu o Mogador por 5-1. Resultados: Benfica 5, Mogador 1, UTAD 3, Instituto Dom João V 4, 11 Unidos 3, Fundão 7, Olivais 2, Sporting 4, Belenenses 7, Vila Verde 0, Boticas 4, Alpendurada 1, Freixeiro 3, Fundação Jorge Antunes 1. O Belenenses tem 55 pontos, mais 5 que o Sporting e mais 6 que o Benfica. Já não há portugueses no torneio de ténis de Indian Wells. Na Califórnia, Estados Unidos, Frederico Gil e Michel Brito, os únicos representantes lusos na prova, foram afastados logo na ronda inaugural dos respectivos quadros. A tenista foi a primeira a cair, face à romena Alexandra Dunguero, numa hora e 17 minutos, Dunguero ganhou por duplo 6-2. Horas mais tarde foi a vez de Frederico Gil ser eliminado pelo paraguaio Pablo Cuevas, com os parciais de 6-4 e 7-5. Ambos os jogos foram na quinta-feira. O português chegou a estar a vencer por 5-3 no segundo set, mas permitiu a recuperação do paraguaio. Fernando Alonso conquistou o primeiro Grande Prémio do Mundial 2010 de Fórmula 1. O piloto espanhol foi o mais rápido na prova inaugural do campeonato, disputada hoje no Bahrein, onde a Ferrari fez a dobradinha. Atrás do reforço Alonso, ficou o regressado Felipe Massa na segunda posição, à frente de Lewis Hamilton em McLaren, que completou o pódio. Sebastian Vettel partiu na frente e parecia ter a corrida sempre controlada, mas um problema mecânico no Red Bull obrigou o alemão a baixar o ritmo e acabou no quarto lugar. Numa corrida sem muita história, as quinta e sexta posições foram para os também alemães Nico Rosberg e Michael Schumacher, companheiros de equipa na Mercedes. Após 3 anos de ausência da competição, Schumacher, 7 vezes campeão do mundo, regressou com algumas cautelas. Preferiu hoje assegurar os seus primeiros pontos na época. Com esta vitória, Alonso entrou na história da Ferrari. Foi apenas o quarto piloto a vencer na corrida de estreia na formação transalpina, a única que marcou presença em todos os campeonatos do mundo desde a criação em 1950. O Mundial 2010 estreou igualmente uma nova fórmula de pontuação que premia agora os 10 primeiros de cada corrida. O vencedor recebe 25 pontos, o segundo 18 e o terceiro 15. A Fórmula 1 a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h30. Até lá, continuo na Rádio Antena Web.